Agora, a sua FM Planalto também está na internet. Para ficar sintonizado com a nossa programação, basta acessar FM Planalto itapiuna.com. Você também pode acessar pelo celular com o sistema operacional Android. Basta baixar o aplicativo e rádios na Play Store. Curta também nossa página no Facebook, acessando www.facebook.com/FM Planalto 98.5. FM Planalto 98,5 MHz. A nossa rádio. 98,5 MHz. A nossa rádio. Nossa rádio. Apoio Cultural. JLS Serviços Contábeis, porque sua empresa merece o que há de melhor. Rua Ana Almeida, número 39, Centro. Fone 88-3431-1324. Organização João, Evanice e Lígia. Atenção, em Valdeci Móveis, os preços baixos continuam. Sofás, 2 e 3 lugares, parcelas a partir de R$39,90. Racks, parcelas só R$21,90. Armários para cozinhas, parcelas de R$51,90. Cama Unibox Casal, parcelas de R$74,90. Uma grande variedade de móveis e eletrodomésticos. Em Valdeci Móveis, você encontra as melhores marcas e modelos, qualidades e preços baixos. Venda no cartão em até 12 vezes e a entrega é imediata. É isso mesmo. Aproveite. Valdeci Móveis, a loja da sua cidade. Há mais de 40 anos de tradição. Mania de vender barato no centro de Itapiúna. Eu falei Valdeci Móveis. Atenção, atenção! Todo aposentado pode fazer um novo empréstimo. Inclusive, quem é BPC ou LOAS, venha fazer o seu na MM Corretora e ganhe até 10 sacos de cimento. Isto mesmo, ganhe até 10 sacos de cimento. Fale com a Patriciane ou Marcelo Martins pelo Telezap 88 99641 7612 ou o 85 99856 5700, ou passe na nossa loja em Itapiúna, na rua São Francisco 55. E tem mais, agora estamos atendendo na cidade de Capistrano, rua Luiz Rufino, sem número, no espaço da RC Gráfica. No espaço da RC Gráfica, venha logo fazer o seu empréstimo. MM Corretora, confiança e credibilidade no que faz. Caro comerciante, seu anúncio em apoio cultural na FM Planalto chega a todos os recantos da cidade. Fortaleça a emissora da sua cidade e o trabalho da juventude onde você mora. Liga no Corona. Olha a vacina aí, minha gente! E aí, você sabe quem vai poder tomar a vacina para a Covid nesse primeiro momento? O Ministério da Saúde determinou os grupos que serão os primeiros a tomar a vacina. Mas, como é muita gente para tomar e neste momento não tem dose de vacina para todo mundo, cada prefeitura vai avaliar como fará a vacinação. É importante que você fique de olho no que a prefeitura da sua cidade vai divulgar. Procure no site e nas mídias sociais da prefeitura para saber quais as etapas do calendário de vacinação, que grupos serão vacinados e também onde se vacinar. Cuidado para não cair em fake news. Para vacinar, você precisa levar seu CPF ou cartão do SUS, o Cartão Nacional de Saúde. Te espero lá! A campanha Se Liga no Corona é fruto da articulação entre a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, COMAX, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, as FOC SN. Somos Fiocruz! Somos Fiocruz! ZYV 730, 98,5 MHz, FM Planalto, Itapiúna, Ceará. Estão nas mangas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas golas dos senhores deputados, fundilhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, senhores, senhores, minha senhora. Senhores, senhores, filha da bandido, corrupto, ladrão. Senhores, filha da bandido, senhores, corrupto, ladrão. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados. Um dia o sol ainda vai nascer quadrado. São nas mangas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas golas dos senhores deputados, nos fundilhos dos senhores vereadores, nas perucas dos senhores senadores. Senhores, senhores, senhores, minha senhora. Bandido, senhores, corrupto, senhores, filha da bandido, corrupto, ladrão, senhores, filha da bandido, senhores, corrupto, ladrão. Isso não prova nada. Sob a pressão da opinião pública, que não haveremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento. E aí então, faça-se a justiça. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados. Um dia o sol ainda vai nascer quadrado.